Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o ON. E o programa de hoje não tem uma temática definida, mas vai ser uma viagem às diversas fases do hard rock. Vamos ter clássicos, vamos ter músicas underground, vamos ter músicas desde os anos 70 até ao ano de 2017. E vamos iniciar com uma sequência de duas músicas ao vivo. Para começar o Riff Service, vamos ter uma música que foi retirada da banda sonora original do filme Exterminador Implacável 2, música interpretada pelos Guns N' Roses. Para vocês, Guns N' Roses, You Could Be Mine. Egotistical, misogynistic title like, I don't know, You Could Be Mine. Let's do it, baby. Come on. And the police are on the way. I love it. We got a hardline classic tune we're gonna do for you. We're gonna bring in the medicine. gonna ring you up on the telly. We're gonna call the doctor. E após Guns N' Roses, ficamos com uma das músicas mais conhecidas dos Hardline. Ficamos com a música Rhythm from a Red Car. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter três bandas dos anos 80 que não são assim tão conhecidas. E vamos iniciar a sequência com os Hurricane, banda que contava com o vocalista Kelly Hansen, que atualmente é o vocalista dos Foreigner. E do álbum Liquid Fury vamos ficar com a música Shelter. Para vocês, Hurricane, Shelter. We após Hurricane ficamos com os Lion e a música Love is a Lie. E terminamos esta sequência dedicada ao hard rock dos anos 80 de bandas mais underground com os Dirty Looks e a música Your Mind. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos iniciar esta sequência com uma banda que surgiu em finais dos anos 60, inícios dos anos 70, mas foi uma banda que continuou no ativo e em 2016 lançou o álbum Too Late to Hate. Estou a falar-vos dos Lucifer's Friend e desse mesmo álbum Too Late to Hate vamos ficar com a música Tell Me Why. Para vocês, Lucifer's Friend, Tell Me Why. Down to the bone, to the bone. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Lucifer's Friend, contamos com outra banda que também vem de finais dos anos 60, início dos anos 70 e que em 2016 lançou um álbum. Neste caso foi o álbum Black Dawn. Estou a falar-vos dos Cactus. E do álbum Black Dawn ficamos com a música Walk a Mile. E terminamos esta sequência com uma banda que não saiu de finais dos anos 60, início dos anos 70. Estou a falar-vos dos Sir Lord Baltimore. E ficamos com a música Hellion Head. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de baladas de bandas do século XXI. E vamos iniciar com Santa Ana Winds. Para vocês, Santa Ana Winds, You. She comes to me. Thank you. your bridge up on the water, right towards us under. Nesta sequência de baladas após Santa Ana Wind, ficamos com Scare of Night e a música Unify, e terminamos a sequência com a música Harvest Moon dos The Magnificent. E vamos agora para duas bandas que têm um som mais pesado, apesar disso são hard rock. Vamos iniciar a sequência com os brasileiros Fighter, que estão a lançar ao longo do tempo o álbum Rise, e deste álbum resolvi escolher a música Nada a Perder. Para vocês, Fighter, Nada a Perder. We'll be right back. Thank you. E nesta sequência de bandas de hard rock mais recentes e mais pesadas, após Fighter, após os brasileiros Fighter, ficamos com os Raven Eye. E os Raven Eye foram uma enorme surpresa para mim, já que eles foram a banda de abertura do concerto do Aerosmith. Eu não os conhecia e posso garantir a todos que foi um concerto do caralho. E do álbum Nova ficamos com a música Madeline dos Raven Eye. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter duas bandas mais antigas que em 2017 lançam novos álbuns. E vamos iniciar com os Bonfire. E do álbum Beat the Bullet, vamos ficar com a música Sweet Surrender. Para vocês, Bonfire, Sweet Surrender. e após Bonfire ficamos com Harum Scarum e a música No Regrets, música retirada do excelente álbum United, álbum lançado em 2017. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas mais recentes. E vamos iniciar com os Santa Cruz e do álbum Santa Cruz vamos ficar com a música Velvet Rope. Para vocês, Santa Cruz, Velvet Rope. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Santa Cruz, ficamos com Shira's Lane e a música Behind the 8 Ball. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas clássicas com três baladas e as três baladas ao vivo. E vamos iniciar com Don't Be Afraid of the Dark, dos Y&T. Para vocês, Y&T, Don't Be Afraid of the Dark. That's a good start, eh? Okay, here's what we've been doing on this tour. It's called Castles in the Sand. There must have been a moment, the second or a time, when I did look up. Oh, I feel some kind of sign, turned the wrong direction, when she was just an inch away, like a misconnection. And then my future slipped away. Thank you. Where's the layaway? Where those nights? I'll remember you when the tears in my eyes. I'll spend my days with an old friend of mine. But what else can I do to live? Após Y&T, ficamos com Thunder, Castles in the Sand e terminamos esta sequência dedicada a baladas ao vivo de bandas mais conhecidas com menos conhecida destas três. Estou a falar-vos dos JD Dart e ficamos com a música Excuse. E vamos agora para os anos 70. E vamos para os Aerosmith. Para vocês, Aerosmith, Same Old Song and Dance. did sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while. Após Aerosmith e do clássico In Rock, ficamos com a música Speed King dos Deep Purple. E terminamos esta penúltima sequência do Riff Service com os Scorpions e a música In Trance. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos terminar com três bandas do século XXI. E vamos iniciar esta última sequência com os The Night Flight Orchestra. E do álbum Skyline Whispers, o segundo álbum da banda, vamos ficar com a música All the Ladies. Para vocês, The Night Flight Orchestra, All the Ladies. We'll be right back. come on, pretty monster, give me. Hunky babe with the plastic boobs and the poison in her skin. Bleeding stitches on the fresh cut wounds, I can feel her needle sting. Confident in her riding boots and behind the evil grin. Beautiful like a bad tattoo, looking like a mortal sin. A lady, unnatural and shady. And I think she's like a demon aphrodisiac. I wanna see her shaking that, shake that thing. Cannot realize, realize in perfect form. Forgery by a surgery, she's more than flesh and bone. Synthesized like a Frankenstein with a lot of silicone. Superwoman and a dirty freak, yeah, that's what turns me on. A beauty, a different kind of cutie. And I like her sexy artificial body parts. I wanna lick her beauty scars. She's a thing, she's a thing. Monster. E é com Crazy Licks que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com The Night Flight Orchestra e a música All the Ladies. Continuamos com os Reckless Love e Monster, música retirada do álbum Invader. E terminamos com Crazy Licks, Hunter of the Heart. E é com Crazy Licks que me despeço do Riff Service desta semana. Aproveito desde já para avisar que o programa da próxima semana vai ser 100% dedicado a bandas portuguesas. E como tal, não percam. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! My body started shaking and I